por acaso que eu estou aqui. Foi o Senhor Jesus que cuidou de mim. Em cada lágrima, em cada dor, Ele me estendeu a mão com seu imenso amor. Quando eu pensei que era o meu fim, ouvi tua voz dizendo: vem pra mim. E mesmo sem forças pra continuar, o teu Espírito me fez levantar. Não é por acaso, foi o Senhor Jesus ao meu lado. Quando tudo parecia desabar, Ele veio me salvar. Não é por acaso, foi o teu amor que me alcançou. Hoje sou livre, sou teu filho, sou vencedor. Cada livramento que eu nem vi, foi tua graça que agiu por mim. Em cada passo, cada direção, foi tua mão guiando meu coração. Eu sei, nada é em vão. Tua vontade é sempre o melhor pra mim. Eu creio, tua proteção vai me guardar até o fim. Não é por acaso, foi o Senhor Jesus ao meu lado. Quando tudo parecia desabar, Ele veio me salvar. Não é por acaso, foi o teu amor que me alcançou. Hoje sou livre, sou teu filho, sou vencedor. Cada livramento que eu nem vi, foi tua graça que agiu por mim. Em cada passo, cada direção, foi tua mão guiando meu coração. Eu sei, nada é em vão. Tua vontade é sempre o melhor pra mim. Eu creio, tua proteção vai me guardar até o fim. Não é por acaso, foi o Senhor Jesus ao meu lado. Quando tudo parecia desabar, Ele veio me salvar. Não é por acaso, foi o teu amor que me alcançou. Hoje sou livre, sou teu filho, sou vencedor. Não é por acaso, foi Jesus ao meu lado. Pra sempre vou te adorar, Senhor amado.